nos falar desse ou não. Porque ouvi-os falar que eu tive pra desistir. Ouvi-os falar desistir, não. Porque por Deus me faça entender que eu tenho algo a perder. Eu tive pra explodir, nem penso nisso mais, yeah. Quero ouvir a sua voz chamar por mim. Quero ouvir você falar que tem todo o tempo do mundo pra me ouvir falar de nós. Desistir não. Não vou mentir, penso muito em nós. Não vou mentir, nos destrói. Quero ouvir a sua voz chamar por mim. Quero ouvir você falar que tem todo o tempo do mundo pra me ouvir falar de nós. A chegada do verão, verão aqui é legal, Brasil bunda carnaval. Mas na verdade todo mundo quer ver sangue aqui é legal. Todo mundo para ver o caos. O batuque, o massacre, o batuque, o craque, o batuque e a bola, o pobre sempre é a bola. O batuque, o massacre, o batuque, o craque, o batuque e a bola, o pobre sempre é a bola.